Sobre a blusa branca o chaile azul, como quem nos ombros traz o céu. Abras a cancela ao vento sul, a morder a aba do chapéu. Chegas coradinha, talvez do calor, chegas coradinha tal qual a romã. Chegas coradinha, talvez seja amor, chegas coradinha do ar da manhã. Chegas tão bonita, cheiras alecrim, és erva do monte, pedra do caminho. A roupa de chita, a pele de cetim, és água da fonte, flor de rosmaninho. Tal como a papoila do trigal, tens poeira de ouro no perfil. Enrolaste um pão no avental, apoiaste a cesta no quadril. Chegas coradinha, talvez do calor, chegas coradinha tal qual a romã. Chegas coradinha, talvez seja amor, chegas coradinha do ar da manhã. Chegas tão singela, tão cheia de sol, bates à janela para dizer bom dia. És o meu poema, o meu lábemol, enches de alfazema esta nostalgia. Tens florinhas soltas de lilás, na trança que teima em desmanchar. És a melhor fruta do cabaz, a mais sumarenta do pomar. Chegas coradinha, talvez do calor, chegas coradinha tal qual a romã. Chegas coradinha, talvez seja amor, chegas coradinha do ar da manhã. Chegas coradinha, talvez do calor, chegas coradinha tal qual a romã. Chegas coradinha, talvez seja amor, chegas coradinha do ar da manhã. Chegas coradinha, talvez do calor, chegas coradinha tal qual a romã. Chegas coradinha, talvez seja amor, chegas coradinha do ar da manhã. Chegas coradinha...